This is Altimeter 5140. Hello, ma'am, and 6140. 6140, Rosedale, clear, receive level 350 via Upper Whiskey 58. Your departure will be from runway 10, and after departure, left turn on Puka, departure and Aru transition. Salvador departure, control frequency 119.8, call code 5161, Oceanair 6140. Thank you, and please information, level 350, after we 58, and runway near 010, and after the final left turn, and departure, Aru transition, and call code 5161. And after departure control is going to be 119, let's call me. It's correct, call me, I'm ready to start your push on gate 02. Go back, please, you are ready for push and start. Follow Salvador, 3-4-9-1. 490, bom dia, para Petrolina 200. Copia? Copia, 490. Autorizado Petrolina nível 200, conforme a rota do plano, decola 10, curva esquerda, saída Momo Alba, pode direto Petrolina. Controle opera em 119.8, aciona 5157 no transponder, potência. Ok, então, autorizado o 200 para Petrolina, saída na Momo Alba com curva esquerda após, transponder 5157, controle 198, o trip 5490. 5490, correto. Quando pronto, chame posicionamento, informe o gate. É 1-4, remoto 1-4. Obrigado. Obrigado. Para São Paulo com linha 360, está autorizado, conforme a rota do plano via Pesulu 16. Decola 10, curva à direita, saída da Euleda, após Leda Bridge, controle Salvador, opera em 119.8 e aciona 5156 no transponder, potência. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 03. Solo, voo 983, no gate 06, pushback a banana. Autorizado 983, chame táxi. X-1, chama na pantalla, 983. November Alfa. Escuta, ainda November Alfa. Retorno a Salvador? Ainda não, senhora. Estou fazendo manobras aqui no, no litoral. 810, vai voltar para mim já já. Para o táxi Gol 983, estamos com 189 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Copiado Gol 1983, táxi Apache 1 no Índio, é Alfa, ponto espera ser uma torre, frequência 118, decimal 6. Apache 1 no Índio, é Alfa, vai chamar 126, ponto espera, não espera, Gol 983. Lima, Kilo, Zulu, bom dia, Aracaju, 090, copia. Kilo, Zulu, está autorizado, Aracaju, 090, via Golf 677, decola 120, curva esquerda, saída Conte. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 0254 no transponder, Cotese. Copiado, Lima Kilo Zulu está pronto para o acionamento. E quando pronto, então, Lima Kilo Zulu. Isso, irmão, foi o Força Aérea 2332. Número 32 está autorizado, posto seguro, nível 100 via Golf 677. Decola 100, curva direita, saída Coral, controle opera em 199.8, aciona 0275 no transponder, Cotese. Bom dia, 193, próximo ao ponto de Beira 90, já está pronto. Uno 983, pistão no zero, alinhar e manter inicialmente pista 10, por gentileza. Alinhar, pistão no zero, bom 93. 3. São 3663, Guarulhos aprovado, 340, copia? É, não, ainda não, a gente solicita acionar o motor na posição para teste, está na parte 3, remota 7. Ok, sou sim. Então tá livre aí no pátio 3, o TAN 3663, o teste. Gente, 3663. 360, a sua identificação, autorizado de chegada a Mares, esse mantém o 050. Pioneiro 3-2, livre acionar, são em paro, tá? Lima, Quilo, Zulu, passo 3, está autorizado, comitado. O Índia 90 visual com o Alfa Vitor Juliette, agora na nossa posição de 12 horas 3 milhas, no rumo oposto. Eu ainda não visual, está mantendo 1000 pés. O que a altitude está? No radar aparece 1.500. Ok, ainda não visual, reporta na conta. Alfa Vitor Juliette, visual com tráfego do Índia 90 na sua posição de 12 horas 2.5 milhas, no rumo oposto. O Alfa Vitor Juliette, o tráfego do Índia 9 Beralfa, mantendo 1.000 pés no forte. O Alfa Vitor Juliette, o tráfego do Índia 9 Beralfa, mantendo 1.000 pés. Controle, o Índia 9 Beralfa já visual com o Alfa Vitor Juliette, é 1.500 pés. O Índia 9 Beralfa permanecer a 1.000 pés. Sente. Aguardo 25, controle 119, décima 8, tenha uma boa viagem. 1198, controle, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, bom 93, decolado. Contato radar, Salvador 360, saída da EL. 360 da EL. Autoriza direto da EL, dá presente? Autorizada. Alvo Vitor Juliette, visual com Índia 9 Beralfa, 1000 pés. A gente confirma na nave que está estacionado o código 0137, 500 pés sobre o farol da barra. Via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera Samara Torre 186. Papá, papá, Mike, Eco Delta. Como clareza 1, Mike, Eco Delta. Solicita a descida para 1.000 pés. Gente, autorizado 1.000 pés, ajuste 1.015, Alfa Vitor Juliette, da presente para da rotatória, reporte visual com 97. Reporte para a visual com 97, da presente para da rotatória, descendo para 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle, prossiga. Chama a torre, frequência 18 decimal, meia, Gono 397. Alfa, espera 18,6, Gono 397, bom dia. Bom dia, Lima, Quilo, Zulu, vou prosseguir, seguindo o banho da Gol. Chame a torre no ponto, espera, frequência 18 decimal, meia. Seguindo o Gol, 18, no ponto, espera, 18,6, Lima, Quilo, Zulu. Pioneiro 3-2, autorizado o táxi até o ponto de espera e após direcionar a torre no 86 para o cruzamento. Gente, o Romeu Oscar Bravo, reporte visual para pouso. Então, por seguro no 320, cliente da... Então, 3602, bom dia, por seguro está autorizado nível 300 via Upper Whisky 50. Decolada 10, a curva é à direita, saída da Euleda e após Leda, Ilhéus. O controle opera em 119 decimal 8, aciona 5160 no transponder, Cortese. Autorizado por seguro, viatura 50 no 300, decola da 190 com curva direita, na Dael Leda, após Leda e Leos. O controle é 198 e transponde 5160, da 3602. Correto, Tan. Quando pronto, são em posicionamento, informa o gate. Gate 7, o Tan 3602, reportará para o gate. Papapá, Mike Eco Delta, controle Salvador. Mike Eco Delta, como recebe o controle? No Quebec Serra, 1500 pés, corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso Interlagos, acionado 0123, confete? Mantenha o corredor Veracruz, quilo Quebec Serra. Como recebe o controle, Mike X Delta? Confirme. Pioneiro 3-2, está no ponto de cruzamento. Afirmativo, Pioneiro 3-2, autorizado o cruzamento, táxi via Delta. Na Alfa, chama o solo, 1219. Frequência livre para coordenação não traço a informar. Controle 1, Papa Romeu em Genova Inter Alfa, ingresso Salvador, 1.000 pés, corredor, encerrado. Gente, como é a rotatória? Como é a rotatória, em Genova Inter Alfa. Controle Salvador, bom dia, Gol no 397, decolando para o Estado da Dael. Contato radar, Gol no 397, subindo mantenha 360, saída da Dael. Subindo 360, no Dael, Gol no 397. Mike Eco Delta, torre 118, decimal, meia dúzia. Alfa Victor Juliette, chame torre 118, meia dúzia. Alfa Victor Juliette, chame a torre 118, meia dúzia. Nós para cheque. Informo que agora não temos tráfego a reportar na final da 1-0, ok? Afirmativo, da presente autorizado. O final da 1-7, o Mike Eco Delta. Alfa Victor Juliette na proa da rotatória. Alfa Victor Juliette mantém a presente proa, reporte na vertical da rotatória. Reportará na vertical da rotatória, Alfa Victor Juliette. O Lima Kilo Zulu tem livre decolagem pistão 0, vento 100 graus, são 099. Lima Kilo Zulu. Pioneiro 3-2 ingressa via Juliette, Pátio e Índia. E reporte novamente no ponto de espera, 1015 no altímetro permanece. Juliette, Pátio e Índia, reportando no ponto de espera. Zona 260, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. Informe final do procedimento elétrico, foi. 90 via Upper Whisky 58. Your departure will be from runway 10 after departure, left turn on Puka, departure and Aru transition. Salvador departure control frequency 109.8. It's called code 5153, read it back. Ativo, não temos tráfego a reportar. Como já instruído, reporte na final do 17, Mike Eco Delta. 390, Upper Whiskey 5A, runway 10, left turn, Puka to the Alfa Romeo uniform transition. Frequency 109.8, squawk 5153, over. 1983. 2-1-3-3-2-1-9-3. Pioneiro 3-2, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém. Lima Kilo Zulu, decolar 233, chama agora o controle 1098, bom voo. Obrigado, Lima Kilo Zulu. Ok, we'll call you back for pushback engine start, American 980. Obrigado. De nada. Afirmativo, dá presença do pátio 4 e aponta no solo controlado então do pátio 4, vento 090 graus, 11 nós. Lima Kilo Zulu. Autorizado 090. 3602, Tiger 7, puxa o canal. Reforçará na pista final, vamos fazer o Juliette. Sala Salvador, Santo 3602. Santo 3602 no 7, está pronto? Imagino. Autorizado, Samitax. Autorizado, chamaremos 3602. Três vezes aguardando apenas, o Charlie 402 decolou à frente, ainda mantendo o eixo de decolagem. Estacionamento 35490. Trip 5490, na área remota 104, está autorizado. Só em para o táxi. Camarada. 2118, sinal 612, transfere agora o Índia 90 graus. Uno 260, redução para 200 nós. Redução 2009, 2010. Alfa Victor Juliet, tem livre pouso, pista 97, o vento 100 graus com 07 nós. Está passando o Alfa Victor Juliet. Pista Juliet. Ilhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pernas, irá interferir com o seu tráfego. 102, rotatória visual com o campo, senhor. Afirmativo Índia November Alfa, altímetro 1-0 no 5, está visual com Alfa Victor Juliette na curta 1-7. Afirmativo. Segue o tráfego como número 2 da presente, encurtando final no 7. Para cheque, o vento 100 graus com meia dúzia de nós. O Índia November Alfa. Gente, vai encurtar para final da 1-7, se enquadrar como número 2 para o pouso na mesma. Índia November Alfa. Mike Eco Delta controlou. Considero no solo 35, frequência livre no corte, até a próxima. Pioneiro 32, decolado aos 36, chama o controle de 1098, bom voo. 1098, boa tarde. Motor Salvador, Pioneiro 32, decolado na Coral, cruzando 1800. O Serra dos 332, contato o radar na decolagem, sua para nível 100, saída Coral. Subia na Matempena, na Coral, Pioneiro 32. No 397 e chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251 3325, gol 1397. Just confirm souls on board. Okay, 49 and roger that. Clear text via Indianapolis from holding point call tower, frequency 118.6, also at 6140. Salvador, tripe 5490, pronto, táxi OB 46, autonomia de 4 horas, alterna Serra Brava, uniforme Fox. 42 aspecto. Nós já estamos em cima para o táxi, e o mesmo está posicionado através de 07, e após, vai prosseguir via passe 1 no Índia Alfa, no ponto sério Samará, torre no 86. A gente vai seguir seguindo o tanque. Pela alfa, você pode dar a ponta no balcão do zero da alfa. Autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponto espera, torno no 86. Autorizado via pátio, Índia e Alfa, torno no Aproximação, aguardo autorização de pouso, altímetro 10-15. Para cheque, o vento 100 graus com 10 nós. Gente, 332, vou direto à posição coral. Direto coral, pioneiro 32. Boador, muito bom dia, 3198 na Mari, utilizando 162. Então, 3198, aciona identificação, chegada a Mari, desce, mantém 050, ajuste altímetro 10-15. Beleza, ficou 050 na Mari. November Alpha, livre pouso, pista 17, o vento 100 graus com 109, indo November Alpha. Livre pouso da 17, indo November Alpha. 1260 em forma tráfego, um Charlie 150, uma milha para cabeceira auxiliar, cabeceira 17, já pousando, ok? Não vai interferir na sua aproximação. Já embaixo travado? Afirmativo, baixado e travado, com 260. Enquanto na aproximação, aguarda apenas a autorização de pouso. Aguardando. Ok, just confirm the ocean as 6140. Ok, maintain position, please. Aye. Brasil, igual, tá só, por favor, que é. Ciente, agora transferência. Azul 4207 é o número 1, na aproximação tem velocidade liberada. Liberada, 4207. 290 graus com meia dúzia mais. Autorizado, pouso na 10, com 260. Autorizado, reporte livrando pista. Alfa Victor Juliette ingressa via pista, chega o Charlie 150, reporte pista livre, Alfa Victor Juliette. Na escuta. Torres Lima 3602 na sua escuta. Afirmativo